Você está ouvindo Ortonormais Podcast. Sábado, 26 de abril de 2008. E essa é a segunda edição do nosso podcast. E eu sou o Cafetão Cubano, dono do Cabaré Cubano, como vocês já bem conhecem. Eu queria apresentar o pessoal que está aqui hoje. Temos o Quase Físico, que é o dono do blog Efeito Asano. Por favor, ele está presente? Oi, tá, eu sim. Tô. A gente tem o R2D2, que hoje tá. A gente vai dublar ele com a voz do Moita. Fala alguma coisa aí. É isso aí, cara. Isso aí. E a gente tem o nosso amigo Anônimo. Olá. E novamente, o Dot não apareceu, né? E a gente tem que arrumar algum jeito de prejudicar ele, cara. Porque isso não dá certo, não. É, eu acho que vocês vão mandar pra ele o podcast. Eu acho que todo mundo devia parar de clicar no AdSense dele por duas semanas. Eu também acho. Isso é maldade, cara. Só duas semanas. Eu tenho uma ideia melhor. A gente pode pegar uma mulher, alguém que leu os nossos blogs, e falar que é o Dot. Era uma boa, né? Não, mas blogueiro só entende quando para clique de AdSense. É verdade. A gente tem que fazer isso com o Dot, porque já não tá dando mais, não. Então tá bom. Quase Físico, o que a gente vai falar hoje? Então, antes da gente começar a falar, eu queria deixar um espaço aqui com nada, porque o pessoal não reclamou do antigo podcast, não falou nada, não falou merda, então a gente não tem o que comentar. A gente vai fazer um minuto de silêncio? Bom, então, eu pensei em fazer um minuto de silêncio, só que ia comer banda à toa, né? Não, então vamos bem. Fazer então, 3 segundos. 3 segundos de silêncio. Amém. Então, que a gente vai falar? Então, sobre a sugestão do Ivan Babuino, o assunto vai ser os 22 anos. É, Ivan Babuino, cara. É, vai ser os 22 anos do acidente de Chernobyl. Uhum. E vamos ver o que vai dar. Seria legal se o russo estivesse aqui, né, pra elucidar um pouco. Tá bom que Chernobyl não era na Rússia, né? Mas... eu, por exemplo, eu me sinto capaz de falar alguma coisa sobre o que acontece em Buenos Aires. Assim como o russo, acho que seria capaz de falar alguma coisa de Chernobyl. Tipo, apesar de ele ter 2 anos, né, na época, mas ia ser tem muito mais experiência que a gente. Ah, mas não, tem muito mais radiação também. Não, porque uma coisa é um cara que mora aqui no Brasil, tá numa boa. Agora ele não, ele acordava todo dia de manhã. O que ele comia? Ele comia o Sukrilhovski, que brilhava no escuro, que foi plantado em Chernobyl. Então, sabe? E o mascote do Sukrilhos era um tigre siberiano. Não, porque o barato lá do Sukrilhos não precisa de mascote, cara, só tem um. Pra que você vai fazer propaganda? Ou o cara come, mas não come. Não tem conversa. É chato, né, cara? Tal, cara. É, essa é a maravilha do comunismo. Não precisa de propaganda, você não precisa perder tempo com essas coisas. Porra, mas... Eu aceitaria melhor o comunismo se um tigre me mandasse comer o sucrilho do governo. Ah, mas é gostou, não gostou? Foda-se, cara. Gostou, não cara. Gostou, você é um inimigo do Estado. Você ia aceitar muito melhor um cara armado falando pra você comer. Não, eu ia aceitar muito melhor um tigre armado falando pra eu comer. Também. Nesse caso, você não ia ser comunista, cara. Você ia estar viajando no LSD. Ia ser um hippie sujo, cara. Não querendo ser chato, mas e Chernobyl? Então, o que você sabe sobre Chernobyl? Eu sei sobre Chernobyl? O que eu sei sobre Chernobyl é que eu estou com a Wikipédia aberta. Putz. Eu sei sobre Chernobyl é que no filme do Godzilla o cara pegava minhocas grandes em Chernobyl, cara. É verdade, cara. Cara, isso seria a introdução perfeita pra um filme pornô. Do novo, não. Do novo. No filme? Ah. Eles começam falando, né, de umas minhocas gigantes e tal, né, do filme do Godzilla. Será que existe algum personagem assim, tipo Godzilla russo, cara? Putz, nossa, pode bem, cara. Um urso polar gigante. Olha, eu sei que... Olha, o russo eu não sei, mas uma minhoca gigante seria personagem de hentai, cara. É verdade. Mas daí é mais um japonês, daí não tem graça. É, já é coisa além. Aí é pra quando a gente pro próximo podcast que a gente vai falar de pornô sujo, mas tudo bem. Ah, é? Putz, é... eu não posso. Ó, vocês me chamam aí. Então, aqui eu tô lendo aqui na Wikipédia, cara. E olha que fato interessante que eu descobri. É, o problema aconteceu porque os caras foram fazer um teste de madrugada, cara. Foi a 1 e pouco. Devia estar todo mundo com sono. As pessoas. Chapado. Físico não tem licença pra isso, cara. Não se faz experimentos físicos depois da meia-noite, pelo mesmo motivo que não se dá comida pra Gremlin depois da meia-noite. Tá bom. Porque eles se multiplicam e outros físicos brotam nas costas deles. Eles não ganham adicional. Não, isso acontece quando você molha. Quando ele come, ele vira do mal. Ah, é verdade. Hã? Não, o único físico que tem licença pra fazer experimento durante a noite é um astrônomo. Nenhum outro tem. E ainda assim, naquele esquema, né? Sob vigilância e tal. É, até porque se você for trabalhar de dia, ele fica cego. É verdade. Ou é tarata. Eu já ouvi uma versão alternativa. Foi assim. Dizem que Chernobyl, na verdade, como todo... todo compartimento que trabalha com radiação, com coisas que podem vazar, que podem prejudicar o meio ambiente, eles chumbam as paredes, né? Tem 1 metro de chumbo, mais 1 metro de concreto, cercando os 4 lados, e geralmente costuma fazer um teto selado também, mas Chernobyl não, eu acho que era aquelas telhas de zinco, sabe? Aquelas telhas de amianto. Ah, da hora! Mas por isso, Brasilite. Dupla proteção, cara. É, proteção. Não. Mas você sabe que isso é um problema de engenheiro. Isso é um problema de engenheiro. Ah, isso sabe é de problema de engenheiro, alugar um galpão? Isso aí é o engenheiro civil que foi fazer isso, ele fez a planta. Ele no mundo bidimensional dele, a radiação não quer fugir pelas paredes. É. A culpa é da realidade, cara. Não vem falar não que engenheiros são perfeitos, cara. É verdade. O projeto ali era perfeito, a culpa é da realidade. A culpa é do eixo Z. A culpa foi que o negócio era estatal. É. Na verdade, nada aconteceu. Isso é tudo uma propaganda do capitalismo. Se fosse a indústria lá do Sr. Burns de energia, nunca ia ter dado isso. Mas não, é estatal. Na hora que foram construir lá, chegaram. Não, põe... põe o meu sobrinho aqui que ele manja. Vamos alugar. Vamos projetar aqui. Vamos alugar. Construir, coloca a embalagem Tetra Pak aberta no teto e protege. Né? Isso, vamos. Vamos alugar o galpão do meu filho? Que é perfeito pra esse tipo de coisa. Joinha. É, conheço essa história de estatal. Tem até um porão, a gente pode pôr o reator no porão. Se vazar, tá lá embaixo. Isso, né? Nunca que aquilo vai sair. Bem, verdade que não venta muito, né? Mas então, quase físico, uma coisa que eu não tô sabendo, quando que vai ser o aniversário de Chernobyl? Quando a gente vai assoprar os tubos de grafite? Então, dia 26 de abril, cara. Eu devia ter falado no começo, né, mas eu fiquei muito excitado e acabei não falando. Desculpa. Não, tá perdoado. Você sabe que você fica excitado, todos nós perdoamos. Tá bom. Deixa isso pra lá. Ó, continuando aqui do Wikipedia, cara. Vai falar. O negócio aconteceu de 6, né? E aí o negócio começou a derreteu tudo, deu merda. Não, cadê? Então, vou dar uma lida aqui. Então, dia 26 de abril de 86, os caras quiseram fazer um teste no reator, numa das turbinas, pra ver se ela conseguia manter uma bomba lá de refrigeração funcionando. Caso tivesse uma perda de potência lá. E até que um gerador de emergência que funcionava a óleo diesel fosse ativado. Então, para prevenir o bom andamento do teste, foram desligados os sistemas de segurança. Ou seja, olha a coisa prudente, né? Tipo, eles queriam garantir que o negócio funcionasse bem, então eles desligaram o sistema de segurança. Uhum. É como quando eu quero entrar num site pra baixar um serial e eu desligo o antivírus pro site entrar melhor. É assim que funciona. Você tem noção do desastre que poderia acontecer se não funcionasse direito? Imagina? Assim? Não, você imagina o quanto eles iam passar vergonha depois no, nas conferências mundiais e falar que deu algum problema na usina deles, dos comunistas. E as peças aí continuando, ó, 30 segundos depois que começou o teste, houve um aumento na potência repentinamente e inesperadamente. O sistema de segurança do reator, que deveria ter parado a reação em cadeia, falhou. Por que será? Pô, ligaram o seguinte por ele não estar ligado. Mas não sei, de repente foi outro motivo. Olha lá, a temperatura chegou a mais de 2.000 graus Celsius, derreteu todas as hastes de controle, o grafite que cobriu o reator pegou fogo, e o material radioativo começou a virar que nem um geyser para a atmosfera. Nossa senhora. Eu vi num documentário, cara, uma vez, falando que o pessoal que ia lá filmar, claro, eles morreram todos 5 minutos depois de câncer instantâneo, né? Repórter, cara, vida perigosa. Você podia ouvir o estalo da... Como se fosse... O filme que os caras usaram serviu como um contador geyser, entendeu? Você podia ouvir os estalinhos. Muito sinistro. Credo, cara. Não, teve até uma cidade que teve que ser evacuada, né? Eu vi um documentário na Discovery de um cara que trabalhava dentro, manja. Um amigo dele tava vistoriando um reator lá dentro. Não, tipo, esse amigo dele é o cara do lado do reator na hora que a merda aconteceu, né? E ele tava numa sala de controle, toda sossegada pra vazar, assim. Aí a coisa começou a dar merda, o amigo dele desmaiou, sei lá, algum barato acertou a cabeça dele, ele entrou dentro do reator, pegou esse amigo dele e saiu. Ele que foi lá buscar morreu um mês depois, o amigo dele morreu ano passado com 80 e tantos anos. Nossa. Ele era o Hukovsky, que... né? Da... Não. Qual é a moral da história, Moita? Não ajude seu amigo? Cara, você vai morrer já, deixa ele morrer também. A moral da história é a seguinte, cara. Tem radiação que vem para o bem e tem radiação que vem para o mal. Uma dá superpoderes e a outra dá câncer. Você tem que estar do lado certo na hora que as duas se dividem, assim, tá ligado? Não. Pode ter mais... certeza que vem fazer alguma coisa foda. O mais legal é que as equipes que iam lá tirar o pessoal que tava nos escombros, não, escuta só, porque os comunistas, eles têm coração. Eles mandavam equipes, né, pra tirar o pessoal que ficou soterrado lá na explosão e tal, né? Só que as equipes, eles faziam um revezamento de 15 em 15 minutos. Então, 15 minutos ficava lá, perto do reator, aí a outra entrava. E eles tinham proteção, eles tinham uma capa de chuva. Daquelas amarelinhas. Da hora, cara. Ah, e galope. Mas é, cara, porque o amarelo reflete radiação ruim, cara. É uma olhada, né? Rosa. Isso, era mal olhado. Acho que todos tinham um símbolo também, um baguá no peito, alguma coisa assim, cara. Tinha uma figas pendurada no peito. Era numa mão o contador Geyser e na outra um apanhador de sonhos. Uma cabecinha encolhida, tá ligado? Ah, deixa eu te falar. Cara, eu falei. Pode falar. Não, manda bala. Tava conversando com um biólogo da PUC. Ele falou que lá em Chernobyl uma espécie nova de fungo apareceu, que até então eles nunca tinham catalogado. E ela justamente vive nos locais onde tem mais radiação. É como se ela se alimentasse de radiação. Da hora. É tipo... Isso nos remete ao começo da conversa. Imagina as possibilidades de um filme pornô aí, cara. É, cara. Você tá falando de fungo e pornô na minha frase, cara. Faz sentido isso. Tchau. Bom, então eu queria dizer, antes da gente terminar o nosso podcast, eu queria dizer que... Eu só ouvi o quase físico falando tchau. Não, O pessoal que tá ouvindo isso não deve estar entendendo muito bem, mas é que o Quase Físico tá traindo muito asa nessa noite. É quase um para-raio. E a gente vai encerrar logo, porque tá impossível de continuar. E eu queria dizer que foi muito elucidante. Eu aprendi muito sobre fungos, tentáculos e... O que mais que a gente falou nessa conversa? Sobre um negócio que fez como você se fode tentando salvar os outros. E sobre isso, sobre como você se fode ao tentar salvar os outros. E sobre sucrilhos do governo, mas que não brilham. Não pode esquecer que o tema principal foi aquele negócio que explodiu lá. É, algo assim. Que negócio? Sei lá, cara. Ah, é verdade. É um negócio que fazia energia lá, sei lá. É, pra nada. Mas não é importante. Pilha? É, raio vai. Ó. Ah, bom. E se vocês quiserem mandar alguma reclamação, alguma pergunta, uma sugestão, um desabafo sexual, qualquer coisa, ortonormais@gmail.com. Isso. E ou você pode simplesmente entrar nos nossos blogs, no Cabaré Cubano ou no Efeito Azarum, e deixar um comentário por lá. Ela já vai ter entrado, né? E sugestões para o próximo podcast. Exatamente. Então tá bom. Até lá. Give rock and roll to you.